Para um jogo de 1996, é impressionante ver o que este jogo oferece. Duas campanhas com personagens diferentes, uma ambientação variada e riquíssima em detalhes e elementos, uma gama bem variada de monstros, elementos de design como salvamentos e máquinas, os quebra-cabeças, o inventário e os itens limitados, e os recursos narrativos como os arquivos e múltiplos finais. Não que o jogo se resuma a coisas boas apenas. A qualidade das atuações, tanto nos vídeos quanto em áudio, são lamentáveis. Resident Evil foi planejado para ser um jogo de nicho pequeno, que seria considerado bem-sucedido se vendesse pouco mais que 200 mil unidades, algo que nem a Capcom apostava que o projeto conseguiria. Mas o projeto vendeu muito bem. A versão original do PlayStation vendeu mais de 2.750.000 unidades. E o sucesso comercial e o impacto no game design possibilitaram o surgimento de uma continuação. Mas isso é assunto para outro vídeo.